Olá, evangelizadores! Estamos aqui novamente com mais um podcast e o tema de hoje é: eu também posso evangelizar? Bom, essa pergunta é tão comum quanto é complexa a resposta. Alguns espíritas vão dizer: qualquer pessoa pode evangelizar, desde que tenha boa vontade. Mas eu penso que nós precisamos definir melhor quais são as características necessárias para ser um evangelizador. Não é tão simples assim dizer que qualquer um pode chegar em uma casa espírita e trabalhar com as crianças. Trabalhar com as crianças no sentido de trazer à luz os ensinamentos cristãos. Se for trabalhar com as crianças só com uma recreação, uma brincadeira, isso qualquer pessoa pode fazer. Mas trabalhar numa casa espírita com crianças e adolescentes, visando o ensinamento dos valores morais que Cristo nos ensinou, é preciso sim ter uma técnica e é preciso sim ter um direcionamento diferente. É como pensar como é possível uma pessoa sem conhecimento algum em culinária chegar em um centro espírita e fazer uma pizza, fazer uma sopa, que são atividades mais comuns. Ou falar para uma pessoa na nossa vida, que é muito comum, a gente precisa de atendimento médico, e confiar em uma pessoa que nunca teve uma formação a cuidar do nosso próprio corpo. Então não é tão simples assim. Como definir os elementos necessários a se adquirir ou cultivar para se tornarem um bom evangelizador espírita? Logicamente, o primeiro requisito básico é ser espírita, conhecer minimamente as obras básicas de Allan Kardec e acreditar nos princípios cristãos. Esse último é muito importante. Claro que o estudo também é importante, porém, um bom evangelizador não pode ter, em hipótese alguma, ou estar com sua fé no amor em Deus abalada. Pensem comigo, como que uma pessoa vai falar de Deus se ela não acredita em Deus? Como ela vai falar no amor e na justiça divina se ela está revoltada e não acredita na benevolência de Deus? Nesses casos, pode até acontecer uma coisa pior. Às vezes, a gente pensa que vai ser uma coisa só vazia de sentimento, mas não. O evangelizador, ele pode se tornar um reprodutor de conhecimentos vazios ou até inconscientemente disseminar as suas próprias frustrações. Isso é muito perigoso, porque ao invés de ensinar o amor a Deus, poderá ensinar o ódio a Deus. É recomendável que o evangelizador, em momentos de provas difíceis, tenha o bom senso de distinguir o momento de educar e o momento de educar-se. Se necessário, faça uma pausa renovadora e retome quando o equilíbrio estiver restabelecido. É o mais sensato a se fazer. É o mais justo com as crianças e consigo mesmo. Nós já pincelamos no último podcast que o evangelizador é a personificação da educação moral e deve se esforçar ao máximo para revelar coerência entre as suas aulas e os seus atos, mas sem jamais esquecer que ainda é um ser humano imperfeito. Pois bem, este é o segundo requisito básico para trabalhar na evangelização: a capacidade de autoconhecimento, autoavaliação e, por fim, o desejo de mudança e de aprimoramento moral e espiritual. Em poucas palavras, é necessário interiorizar os ensinamentos cristãos, os ensinamentos que você, nós todos, né, evangelizadores, estamos proferindo durante as nossas aulas. A escolha da casa espírita também é muito importante. Afinal, mesmo sendo a evangelização uma tarefa de grande responsabilidade, é curioso perceber que em algumas casas espíritas, para evangelizar, basta amar, basta gostar de crianças, basta ser uma pessoa de boa vontade. Com certeza, essas qualidades são sim muito importantes e também indispensáveis para desenvolver um trabalho de qualidade. Mas sozinhas não são suficientes. É preciso ir além. É preciso unir todos estes elementos aqui citados. É comum que os interessados em desenvolver atividades voluntárias nas casas espíritas procurem aquelas atividades que mais se identifiquem e tenha certa vocação, certo carinho. Isso daí é muito compreensível. Mas é preciso desconstruir esta ideia que aliás é bastante contraditória, para não dizer equivocada, pois como nós já sabemos e já falamos, a evangelização espírita é grande colaboradora na formação moral e espiritual desses pequeninos. Ou seja, o evangelizador ele vai se tornar uma referência de exemplo a se seguir. Então a gente tem que desmistificar isso, de que qualquer pessoa tem sim capacidade e competência para desenvolver essa tarefa. É preciso mais do que boa vontade, é preciso esforço pessoal, é preciso dedicação. Bezerra vai nos dizer a respeito disso. A pessoa que deseja desempenhar a tarefa da evangelização espírita infanto-juvenil deve possuir conhecimento da doutrina espírita e boa moral como embasamento. Como necessidade igualmente primordial, deve ter conhecimento de pedagogia, psicologia, metodologia, sem deixar à margem, claro, né, o alimento do amor. Então a gente conclui que para evangelizar é preciso ter técnica, é preciso ter conhecimento em educação e em outras áreas equivalentes que vão dar suporte teórico ao agir. Para trabalhar na evangelização, o voluntário deve se interessar por leituras e estudos nestas áreas para que tais conhecimentos facilitem e respaldem a sua ação interventiva. Eu não quero dizer aqui que o evangelizador deve excluir as casas espíritas que dão pouca importância para a formação de seus evangelizadores. É bom que fique claro que é importante conhecer o espaço, a metodologia que já existe, o interesse e as vertentes que os trabalhadores daquele centro já optam. Após essa investigação, ou melhor, após esse reconhecimento, após esse primeiro contato e também identificando essa incipiência ou até mesmo essa falta de estudos e preparo e planejamento para a evangelização, o novato ele poderá, de forma mais fundamentada e plausível, propor melhorias e ser o agente de mudança positiva nesse centro. Então, é que eu estou dizendo aqui que o evangelizador deve fugir desses centros que não têm interesse por uma evangelização respaldada, por uma evangelização planejada. Ele deve, então, agir de forma positiva dentro desses centros. Ele deve ter essa consciência crítica de que não é simplesmente chegar lá, chamar as crianças para uma roda, cantar, brincar e falar do amor de Deus de forma desorganizada. É preciso, sim, ter uma sistematização das atividades e um planejamento prévio. É claro que vai ter alguns casos em que os trabalhadores, e talvez até o próprio presidente do centro, se houver, vão ser resistentes àquela mudança. E nesses casos, não havendo abertura necessária, talvez seja preciso procurar outro ambiente que esteja preparado e propício para o desenvolvimento de uma evangelização responsável. É, meus amigos, resumidamente, para evangelizar é preciso de muita disciplina, estudo e amor. Mas, sobretudo, é preciso sabedoria para lidar com os problemas que naturalmente vão surgindo e vão sendo interpostos nos nossos caminhos. Desafios de ordem financeira, de tempo livre, de relações humanas, sempre vão aparecer. Mas não desanimem, pois como nos fala o Dilon Fernandes, podem te tirar da casa, mas não podem te tirar da causa. Bom, por hoje é só. Se você que está ouvindo este podcast é um iniciante e perceber que ainda falta em você alguns destes requisitos, lembre-se, o amor e a boa vontade já é um bom começo. Continue persistindo, que os demais requisitos acabam se tornando em consequência. Por enquanto a gente vai ficando por aqui, mas sigamos juntos até o próximo encontro.